lei ci ha fatto. Sei la guardia di salire, 4-0-0. M30 informação em curso Sierra, Recife 350, pronto, copo? Ativo, não, não, não, não, gravo, então, M350, copia Recife. M310, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, decola 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5501 no transponder. Ok, nível 350, via 358. Decola da 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle a curva 208 e aciona 5501 no referendo 6301. Funcionar 63, confirmando 6310, portal 62, chama pronto para o inspecionamento. Perdão, 6310, então reportando para o pushback de acionamento. Olá, Salvador, muito boa noite. Jogo no 398. Jogo 398, boa noite, taxi Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette 09, 398, obrigado. Azul, solo 119, direito 219. Direita 219, 4070 da Azul. Salvador, boa noite. O Azul 4070 livrou na sua escuta. Azul 4070, boa noite, táxi Alfa Juliette 01, portão. Alfa Juliette 01 ao portão 4070 da Azul. Voo 0604, acionei a indicação, atualizar a chegada a Mari, Abjeto 5827 no portão 4. Abjeto 5827, coordenando com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Azul, ingressando agora a Juliette para o 01, após a mesma está livre, reporta táxi. Sim, após o Azul que vai para o 01, está livre, chama táxi, 5827. Europa 083, descend 2000 feet, plan 81016, clear ILS final, approach bus established. Okay, 2000 feet, bus 016, clear for the ILS, runway 17, the goal established, bus 083. Para o TAC da Vigete, tempo 827, temos 144 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. 5827, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0 no meio, um bom voo. Bom meio 16, Índia Alfa, ponto de espera 18-9-5, uma boa noite, obrigado. Meu pé é 3.0 no meio. 3.0 no meio, vamos ver o ponto. Oi, boa noite, web 5827, ponto de espera pronto. 5827 autorizado, ingresso decolagem, a centena das notas. Autorizado alinhar e decolar, cabine 090, 5827. Web 6748, acione a identificação, autorizado a chegar da Mari. Desça para o nível de voo 050. Web 6748, mantenha a chegada, número 3 na aproximação. Controle, gol número 04, está presente, 4-1, aparece a formação aí. Control, número 04, ciente, autorizada, desça para 2000 pés, ajusta no 0160. Autorizada, sinal ILS7, foi reposta, estabilizando localizador. Voo número 04. 2016, vamos, Duna, é contrato, estabilizando localizador, voo número 04. Afirmo, 120, decimal 8, por favor. Hoje, obrigado. Aina 5. 1895, eu partilho. 8, boa noite. Controle, boa noite. Web 5827. Web 5827, contato radar, saída da EL. Submanter nível de voo 360. 360, pode falar lenda? Autorizado da EL, Web 5827. Obrigado. 8-8-10-1-0-1-6, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 3-1-0. Web 6748, retoração para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 055, reposto estabilizado. Web 6748, para operação para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 055, reposto estabilizado. Web 6748, desça para 2000 pés, ajuste no 06. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luna 0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5507 no transponder. No 889, correto, portão 9, chama pronto para o espectacionamento. Voo no 604, autorizado a sinal ILS-X, foi reposto, estabilizando o localizador. Autorizado o procedimento, disputará e estabilizando o localizador, voo no 604. Salvador, boa noite. Por gentileza, saída para Campinas. Entrevista será da Elia da Bridge, confirmando o azul 4071, chamando para Campinas, 360. Afirmo, somente pegando a saída no momento. Elia da Bridge, obrigado. autorizado, Gol no 604. Gol no 604, chame torre, 1895. 1895, Gol 1 no 604. On the ground at 35, right, 10 ground, launch 1, decimal, 90. And to the right, 12190, Roger. Affirm. Torre Salvador, Gol 604, estabilizado no procedimento. Gol 604, boa noite, cheque trem. Aguarde. Alpha Juliet, gate 11, 1-1. Okay, Alpha Juliet, gate 1-1, Europa, 0-8. Antena 12-9, ajuste no 0, no meio. Livre pouso, 1016, 21-0, vou no meio 04. Passarelo 9808, acione indicação, autorizada a chegar na mar e disponível de voo 050, da presente voo ETAP. ETAP, descendo 50, 9808. Informação em curso a Tango, Natal, nível 370, pronto, copo. Então, 3662, autorizado Natal, nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída da PUCA, transição Zipar, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5503 no transponto. Correto, portão 8, chama pronto, inspecionamento, são 3662. Chama, 3662. Então, Oceania 6310, no portão número 6, sentido da informação, Sierra. Está pronto para o inspecionamento. 310, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Europa retaguarda, ingressando já agora via Juliette. Após a mesma, está livre, reporta táxi. Ciente, 63 ou não dá? Zero 4, 3, 8, direita, solo 1, 2, 1, 9. 2, 9, boa. Gol no 604, táxi via Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette 02, gol no 604. Salvador, o azul 4071, na posição número 1, no quente da Tango, autorização Campinas 360 para cópia. Azul 4071, Brasil 4071, informação Tango confere, Campinas, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5510 no transponder. Autorizado Campinas, 360, decola da 1-0, curvando à direita, Dael, Leda, Bridge, ingressa na Upper Zulu 1-6, conforme rota do plano de voo, controle 208 e 5510 acionado. O transponder cotejou azul 4071. Azul 4071, correto, portão 1, retoma franco, estacionamento. Deixa eu orar. Salvador, boa noite, 6748, passou do número 7 travado. 6748, pouso autorizado no zero, vento uma centena 10 nós, ajuste no zero no meio. Nível 1, 1 a 0, 6748. Paulo Salvador, UTAM 3858 para autorização de tráfego Fortaleza nível 3750. 3858, confirmando o nível pré-aprovado 370, copia? Pronto, cópia. UTAM 3858, autorizado Fortaleza nível 370, via Pesulu 19. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5505 no transponder. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com curva à esquerda após decolagem. Na saída Momo, transição Froti, rota Upper Zulu 19, com controle 1208 e o transponder 5505. Correto, portão 3, chama pronto, inspecionamento TAM 3858. Chamará pronto. Meia, boa noite, informação em curso a Tango, Aracaju, nível 190. Repare a saída Puca, Jamo, aguardando cópia. Puca, Jamo, aguardando cópia.